Thank you. Thank you.

pra fazer uma parede. Se não fosse dança, vou matar também. Vou matar esse e vou matar esse. Serve pra arrumar. Entendi.